Dependendo do horário que você esteja ouvindo esse podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você goste e aprove o nosso trabalho. Bom, vamos falar sobre a proporção áurea, que desde os tempos antigos, o homem busca a definição de beleza perfeita em tudo que vê. E como na arquitetura, na arte e muitos símbolos das antigas civilizações também. Que era possível visualizar um padrão. Esse padrão é um número que, para muitos, ele é tido como sagrado. É denominado como número de ouro ou proporção áurea, em outras denominações também. Não é possível dizer que obras que tenham sido feitas com base nesse número, mas a certeza que tem-se hoje é que essa denominação é um grande mistério, principalmente na matemática. Mas o que realmente seria essa proporção? Ela, então, é uma constante real algébrica irracional. Pegue uma reta, divida ela em duas partes não iguais. O segmento mais longo dessa reta vai dividi-lo pelo segmento menor. O resultado será igual ao valor da divisão da reta inteira pelo segmento mais longo. O número que será resultado dessa divisão corresponde a uma dízima, ou seja, a um número infinito, bem extenso, que é aproximadamente 1,618, que é o arredondamento do número de ouro, como ele também é chamado. A letra grega φ é usada para representar essa equação. Está relacionada com o arquiteto e matemático Fidias, que foi quem empregou pela primeira vez o conceito da proporção. Essa proporção áurea está contida em praticamente tudo que há no mundo, como na natureza, nas artes, na arquitetura, no design, entre muitas outras coisas, até no nosso próprio corpo, apresentando também relação direta com a sequência de números infinita descrita por Leonardo Fibonacci no século XII, que será explicado agora. Agora nós vamos falar um pouco da sequência de Fibonacci. Sequência é uma sucessão de termos que misteriosamente aparecem em muitos fenômenos da natureza. Foi escrito pela primeira vez no século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. Ele descreveu a sequência ao observar o crescimento de uma população de coelhos mês a mês, seguindo algumas condições. Essas condições seriam: no mês zero, temos um casal de coelhos adultos. Casais se reproduzem a partir do segundo mês de vida. Todos os meses, cada casal fértil dá origem a um novo casal, e os coelhos nunca morrem. Essa sequência é infinita e começa com 0 e 1. Os termos posteriores é obtido ao somar os dois termos anteriores. Então a sequência ficaria mais ou menos assim: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e por aí vai, sempre somando os dois termos anteriores. O interessante dessa sequência é que quanto mais você avança, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima do número φ, que é o número 1,618. Ao transformar esses números em quadrados e círculos de maneira geométrica, pode ser construído um retângulo com características específicas e receber o nome de retângulo de ouro. A partir daí, se desenharmos um arco, seguindo a sequência numérica dentro deste retângulo, é possível traçar uma espiral perfeita, que é chamada de espiral de Fibonacci. Essa espiral é visivelmente encontrada em diversos organismos vivos, como, por exemplo, o caracol, o girassol, a pinha, algumas plantas, formato de furacão, algumas conchas. E essa sequência também é bastante utilizada na arte, no design, na arquitetura. Curiosidades. Especula-se que a construção das pirâmides de Gizé possui como a proporção a razão áurea. Assim também o templo de Paternum, que possui um retângulo áureo inscrito não só em sua fachada, colunas, espaço entre as colunas, mas também em toda a construção. Diversos polígonos regulares podem ser construídos com base nessa proporção, como, por exemplo, triângulo, retângulo, pentágono, decágono, entre outros. nas obras de Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Salvador Dalí, entre outros, também é encontrada a proporção áurea. Os números de Fibonacci também aparecem em resultados da Loto Fácil, onde pesquisas estatísticas comprovaram. Mas a probabilidade de realmente sair o número de Fibonacci é realmente maior pelo fato de que os números das sequências são 7, e a da Loto Fácil são no total 25 números. Muitas folhas e flores coincidem com a mesma sequência de Fibonacci, como por exemplo, o girassol. Suas sementes estão dispostas em dois conjuntos de espirais sobrepostos, irradiando-se nos sentidos horário e anti-horário. Uma contagem do número de espirais em cada um dos casos fornece quase invariavelmente dois termos consecutivos de uma sequência de Fibonacci, tais como 21 e 34. O corpo humano, devido à sua complexidade, sempre foi a base de estudos de muitos cientistas. Existem relações da sequência de Fibonacci no corpo humano, mas que é considerada uma forma de padrão de beleza que poderia ser inventado pela sociedade. Leonardo da Vinci criou um desenho icônico chamado de Homem Vitruviano, inspirado no trabalho do arquiteto Marcus Vitruvius Folio, apresentando as formas proporcionais ideais utilizadas no corpo humano. Através da representação de um conceito clássico e divino de beleza, em que rege o equilíbrio dos corpos, a harmonia das formas e dos movimentos é a perfeição através das proporções do corpo humano. Essa obra é inspirada na razão áurea, ou divina proporção, estando presente no umbigo, na face e até mesmo nas mãos. Muitas pessoas acreditam que grandes marcas de produtos usam um padrão da proporção áurea em suas logos, como por exemplo, o Twitter, a Pepsi e até mesmo a logo da Apple. Existe também uma técnica de análise gráfica para investidor estreito, baseada na regra de ouro chamada retratação de Fibonacci. Segundo a bússola do investidor, a retratação de Fibonacci é mais uma ferramenta de desenho e seu principal objetivo é ajudar a encontrar patamares da resistência ou de suportes, ou seja, valores onde o preço tende a mudar de tendência. O objetivo é auxiliar o investidor a identificar os momentos que ele deve ter atenção. O que vocês acharam sobre o assunto? Será que a proporção áurea pode explicar alguns padrões que aparecem na natureza? Ele é algo forçado pelo homem para tentar encontrar padrões.